pararapa, pararapa. Hoje o Pantanal não moia, tu vai sarra até de manhã. Hoje me ama, dança, dança, dança. Hoje me ama, dança, dança, dança. Hoje me ama, dança, dança, dança. Hoje me ama, dança, dança. Ei, você aí, sarra, sarra aqui, sarra. Sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, ki, ki. Ei, você aí, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, ki, ki. Pararapa, pararapa, dia 17 no Moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa, hoje a Maicone no Moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa, joelho pra no Moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa, hoje o Pantanal no Moiato, vai sarra até de manhã. Alô? Tem um lembrete. Senta no meu macete, fica no meu macete, rebola no meu macete, vai sarra no meu macete. Aprendeste? Senta no meu macete, fica no meu macete, rebola no meu macete. Aprendeste? Senta no meu macete, fica no meu macete, rebola no meu macete. Aprendeste? Senta no meu macete. Quicou no meu macete, rebola no meu macete. Tá esquecida pra caralho. MC lá novamente, combatendo o esquecimento das p.